acompanhando a luz e desperto, eu sinto de perto a mão do Senhor. Percebo que um novo dia terei alegria com muito amor. Se o mundo me enche de mágoas, Cristo me afaga, pois assim me diz. Sigo a vida cantando, Cristo me amando, e eu sou feliz. Sigo a vida cantando, Cristo me amando, e eu sou feliz. Se durante esta caminhada, na minha estrada, me fizer cansar, confio na sinceridade, com toda a verdade, Cristo me dará coragem na hora da luta. Sei que na disputa serei vencedor. Sou um cristão corajoso, sou vitorioso no meu Salvador. Sou um cristão corajoso, sou vitorioso no meu Salvador.